Eu nem acredito que tenho que pintar a porta da garagem toda num sábado. Eis 7 segundos da minha vida que não vou recuperar. Quer dizer, estas tarefas foram abolidas em 2016. Foram? Quer dizer, vão ser? Pois é. Os pais finalmente perceberam que fazer dos filhos robôs nos tempos livres é bárbaro. Ah, não é trabalho, é totalmente divertido. Ah, dá cá! O sábado é teu. Ah, se isto é trabalho, o que é que vocês consideram divertido no futuro? Skyhacking, corridas de cometas remotos... Oh, corridas de cometas? Como é que é? É espantoso. Boa, e para além disso? Bom, deixa ver, temos o centro comercial, saltos nas nuvens, neuroapanha, nanopsicleta. Perdi-te no centro, não foi? Ai, os centros devem ser espantosos no futuro. Queres ir a um? A sério? Como? Pensei que estavam presos no presente. O meu pai tem uns girtóculos na máquina do tempo. Se os pusermos, podemos ir ao futuro, virtualmente, se quiseres. Claro, vamos sair. Sair? Quer dizer, como dois amigos que vão ao centro juntos. Pensaste em quê? Oh, não, a mesma coisa, sabes? Só a típica viagem no tempo virtual, como em qualquer situação. O que é que pensaste? Pronto! O que é que achas? Porquê que não fizeste gatinhos? Boa ideia! Dá cá isso, vá lá, dá cá! Boa, agora vou ter de ser eu a limpar. Estou desfeito. O seu nome é Phil e é o nosso as. Veio sempre dívidas com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer, o passado ele vem conhecer. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro, dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil do futuro, é o as do século XXII. Está de férias cá, mas vai ao liceu e não sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo variou e acabaram por ficar onde ela os deixou. Ele é o Phil, Phil, Phil do futuro, é a primeira história onde ele aterrou. Phil, Phil, Phil do futuro, é o as do século XXII. Phil, Phil do futuro, é o as do século XXII. Zombies da moda? O que é que estão aqui a fazer? Olá, Pim. Não sei se sabes, mas vamos dar uma festa de pijama esta noite. Não, eu não sabia. Então ainda bem que passamos por tua casa. Porque queríamos dizer-te que não estás convidada. E vieram à minha casa para me dizer isso? Oh, Pim. Não era educado dizer por telefone. Se quiseres mais informações... Vê na nossa página nãoestasconvidada.com. Não será também a festa da borbulha? É que parece que tens que chegar para todo o pessoal! É. Espero que tenhas fome, porque fiz muito! Claro, mas muito de quê? Deliciosa! E sem usar um só utensílio do futuro. Uma verdadeira pioneira! Algum problema, amor? Oh, nada. Excepto que descobri que não fui convidada para a festa do pijama mais importante de toda a temporada. Se não te convidaram, é porque não perceberam a simpatia que tu és. Pim, amor, o mais importante é lembrares-te de seres tu própria. Para. Desculpa, pensei que ajudava. Mãe, não se trata de ser eu mesma, trata-se de pertencer a um grupo. E se não são as zombies da moda, tem de ser outro qualquer. Acredita, amor. Tenta ser a melhor Pim que puderes e todos vão acabar por gostar de ti tanto como a tua família. Metes nojo. Usas sempre os virtóculos para seres a rainha das formigas. Agora as lentes estão pegajosas. Fecha a matraca, Palerma. Ah, que simpática, a sério. Não admira que não sejas convidada para as festas. Como é que soubeste isso? Vem no jornal Pickford. aí, o circo de animais vem à cidade! Isto não vai estragar o meu cérebro assim, pois não? Não, não te preocupes, eu já fiz isto centenas de vezes. Ai, minha cabeça! Estou a brincar. Está bem, olha aqui. Vamos divertir-nos. Mas tenho de avisar-te. Algumas pessoas na primeira viagem virtual ficam apanhadas pela experiência. Lembra-te, nada do que vais ver é real. Phil, já sou crescida. Vá lá, põe os óculos. Está bem. Que achas? Oh, não posso. Atenção, clientes espaciais, temos um evento de três cabeças no nível 4. Uma das mães dele pode vir buscá-lo aos perdidos e achados. Se o céu fosse um centro, e é, ia ser assim. Bem-vindo ao meu mundo. Mundo virtual. Bela camisa, Totó. Anda. Ora bem, olha para isto. Roupa, verão. Gostas? Pagar. Está bem. Com calças, elegante. Que bonito! Boa. Pagar. Obrigado. Phil Diffy, é espantoso! Posso mudar de sapatos? Estes estão bem. Agora é a minha vez. Fato. Totó. Obrigado. Então? Vou ser o mais estiloso da cidade. Que cidade é esta? Santa Fateleira? Fuleiroso? Percebi. Cidade da chatice? Está bem. Boa, miúda. Fato. Justo. Obrigado. Oh, muito melhor. A sério, gostas? Quer dizer, é o que os aliens vestem. Há aliens no futuro? Talvez. Está bem. Não tem mau aspecto, não, senhor. Atléticos? Alguma agressão reprimida? Perfeito para mim! Olá, amigos! Posso integrar... Quer dizer, juntar. Juntar-me. Boa. Isto vai ser giro. Mas que jogo é este? Dá-me a bola. Isto não resultou. Se ficarmos quietas, ela vai-se embora. Estamos na zona da restauração. Queres comer? Phil, detesto dizer-te isto, mas... não há restaurantes aqui. Foi uma aposta? Escolhe o que quiseres. O que quiser? Ouviste-me. Oh, sério? Uma coisa... dos trópicos. Sim, fácil. Na selva. Qual delas? Não, numa praia. Feito. Não, mas não é uma praia para turistas. E eu quero beber um sumo por uma caneca tiki. No problema. Eu podia habituar-me ao futuro. Bora. Calabunga, meus. Sou o Robby. Vou ser o vosso empregado hoje. Onde é que querem a bancar? Ao ar livre. É tudo ao ar livre na Gruta do Paraíso, rapaz. Obrigada, Robby. É um prazer, coelhinha. Ele é um robô. Está programado para chamar isso a toda a gente. Ora bem, precisamos de um menu aqui, para a fofinha. Está obviamente avariado. Ah, e um para o parvo. Vês, agora chamo de parvo. miúdas parecem fixes, rápidas de pés, dão bem à corda. Pode resultar. Há espaço para mais uma? Se souberes saltar à corda. Vamos a isso. Achas que isto é duro? Experimenta em gravidade zero. Obrigada, Robbie. O que é que se passa? Estás a falar de quê? Obrigada, Robbie. Chama-se ser educada. Não, chama-se atirar-te. Tu passaste ou quê? És o quê? Atira-te a tiradiça? Eu não sou atira-te a tira... O que tu disseste? Tu é que estás com ciúmes. Miúdo ciumento parolo. Ciúmes deste tipo? Qual é o teu problema, Diffy? O meu problema é contigo. Vocês estão juntos? Não! Bem, então, gatinha, eu estou quase a sair. Que tal juntarmos-nos para uma boa conversa e uns aperitivos baratos? Hã? Queres vir a atirar-me? Com todo o prazer. Boa. Até logo, pá. Já me esquecia. A conta. Olá, pai. Que tal o circo de animais? Nada como os circos que temos no século XXII. Quer dizer, as cabras tinham só uma cabeça e quando perguntei pelos Bigfoots, olharam para mim como se fosse um louco. Pai, vivemos tempos estranhos. Onde as zombies da moda andam soltas e ninguém parece partilhar o meu entusiasmo pelo engano. Com certeza que encontras alguém, querida. Lembra-te do mote da família Diffy, nunca desistirmos. Pensava que o mote da família Diffy era... Para onde é que estás a olhar? Esses são os Diffys do Oeste. Não falamos deles, Pim. Tem de existir um grupo que eu possa usar na minha tentativa de dominar o mundo e os seus recursos. Espera lá, Pim. Tu queres dominar o mundo? Para fazer o bem ou para fazer o mal? Oh, paizinho, pela última vez. Depende do ponto de vista. O quê? A sério? Vamos tomar mais dois? Miúdas, até no mundo virtual nos deixam loucos. Nem me digas. Toma lá, miúdo. Um sumo de ananás, ofereço eu. Pai? Phil? O que é que fazes aqui? Ei, o teu velhote não pode fazer uma viagem virtual de vez em quando? A tua mãe pensa que eu estou na garagem a trabalhar na máquina do tempo. É por isso que estamos aqui há tanto tempo? São multifunções. Trabalho na máquina do tempo e, ao mesmo tempo, realizo um dos meus maiores sonhos. O teu sonho é trabalhar num bar de sumos? Trabalhar? Eu sou o dono desta casa. O que é que fazes aqui? Bem, pensava que estava com aquilo, mas... Ela fugiu com um robô qualquer. Oh, o Robbie. É, não me espanta. É um 243T, o preferido das senhoras. É. Não ajudei, pois não? Não muito. Lloyd! Estás na garagem? Ups, já volto. Bem, encontrei o lugar onde me encaixo. Como queiras. E não te importas que domine este grupo, não é? Como queiras. Espera aí. Por que é que quereria dar-me com vocês? Uma pedra dava-se bem convosco. Eu sou melhor do que isto. Sou melhor do que vocês. Sou melhor do que todo este retromundo em que estou presa. Agora sei qual é o meu destino. E é meu dever cumprir o que está escrito. Robbie, por favor. Qual é o problema? Não te estás a divertir? Sim, mas eu vim cá com outra pessoa. Vá lá, trocaste aquele palhaço por mim? Eu não troquei, ele tem nome, chama-se Phil e não é palhaço. Acho eu. Ele tem endosqueleto de titânio? Eu não sei, somos só amigos. Vamos ser mais do que amigos. Robbie, não. Vá lá, estás a estragar uma festa porquê? Ela não está interessada. Phil, não. Afasta-te, rapaz de carne. Isto não é contigo. O que é com os meus amigos é comigo, cabeça de chip? Cuidado, Phil. Ele tem titânio no endo... Qualquer coisa? Falta de pimenta, menino sem sal. Vá lá, palhaço. Eu sou um robô. Phil! Não! Não! Não! Admite. O 243T tem o off no sítio estranho. Estás bem, Gil? Estou ótima. O que é que se passa? Eu não acredito que tenha feito uma figura destas. Eu disse-te que a primeira viagem virtual pode ser arrebatadora. Eu acho que te correu bem. A sério, eu é que me deixei levar. Estás a gozar comigo! Estava a tirar-me a um parvo chapado. O meu gosto para homens é assim tão mau? Não, mas o teu gosto para robôs sim. Aliás, eu sei que só querias vingar-te de mim e não estavas mesmo a atirar-te ao Robbie. Estavas? Quer dizer, um pouco. Tu és mesmo uma atira-te-atiradiça. Bem, e tu? E tu és um ciúmes von ciumeira. Agora estás a dizer o mesmo que eu, só que com ciúmes pelo meio. Que? Então, onde é que queres ir agora? Um centro normal? Estava a pensar mais numa gelataria virtual onde podes comer o que quiseres e nunca ficar doente. Há lá robôs? Há o Vende Gasosa 3000. Ah, boa. Mais totós? Este é simpático. Se gostaste de caixas pretas com umas luzes a pescar e torneiras de sumo... Vamos lá. Estiveste, amor? Às voltas com a máquina do tempo? Sim, claro, a máquina. Mãe, tinhas toda a razão. Toda a razão. É a primeira vez que eu ouço dizer isto. Também eu. Preocupa-me. Aprendi que não preciso de me adaptar, mãe. Não podemos fingir que somos aquilo que não somos. Que maravilha! Não achas? É como eu disse, o mais importante é seres tu própria. Quer dizer, quem é que quer adaptar-se a estes atrasados? Com o meu super cérebro futurístico contra estes cérebros do passado, posso mandar em todos! O que é? Estou a ser eu mesma. Uau, foi o melhor gelado que já fingi ter comido até hoje. Peço desculpa. Sou virtualmente intolerante à lactose. Diverti-me imenso. Obrigada. Nada. Ouve, esqueça aquela história do Robbie. Não há problema. Infelizmente, com o meu gosto para homens, posso nunca ter namorado. Mas pelo menos tenho bom gosto em rapazes. Para amigos. Sou eu. Um rapaz amigo. Desculpa ter-te feito ciúmes, mas mesmo assim... Mesmo assim o quê? Acho que... gostei. Tchau, tchau. Fantástico, Pim. A tua festa do pijama é muito melhor do que as minhas. Pois é. Mas sabes o que é que falta? Fazermos penteados? Não. Trocarmos os mexericos? Aham. Então o quê? Almofadas! Os zombies da moda estão...